CV MB. Só porque pode eles fazer não. Muita gente mora de uma boa. Crepaço a noite baixo de um sol. Tem que noite leva a lua e traz o sol. Mamá lhe me sanga. É só com um pouquinho que cresce a mamacita. É que eu preciso sangue. Deixa a mão no papi, a cano liga. Com de Cuca liga desde ontem. Boca pequenote. O bem para escuta eu faço amor. O lingerie combina com o cor. O crepe me cresta tudo que me é pro boi boenha. Me pode, pro pode seduzinha coração. É curte, só curte que te desperta por atenção. Não olha me sangue. É só com um pouco em cresta, mamacita. É que eu preciso sangrar. Deixa o mundo pra que a cano liga. Mamá lhe me sanga. É só com um pouco em cresta, mamacita. É que eu preciso sangrar. Deixa o mundo pra que a cano liga. Amore, Cuca liga desde ontem. Pequenote. Exato, canta minha mão na língua. Que sabe se você está entendendo. Na língua, minha boca. Tem certeza, mas.